agora também é 570, está pronto para ataque, 03 a bordo, 2 horas e 35 de autonomia, alterna nação. Sabe, 6570, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, lá chame a torre 11895, voltímetro 1013. 6570, autorizado táxi, Pátio 1 de Alfa, ponto de espera da 10, 1895. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, 6570. Bom dia, bom voo. Obrigado. Paulo Salvador, Mike X-Ray Charlie, informando o término de rebote na posição Finger 9. Ciente, bom dia. Bom dia. Salvador, Dispatch Control, Federal 9972. Let's ask you for verbal find the rest of the group position. Citadel 9970, maintaining SCID, standing by to change your frequency to the sensor. Roger. America 9820, control, insert now altimeter 1013, clean to 8000, bomb arrival, runway 10. That's right. Salvador, abre 6570, linda, coloca 010, vento 040.02. Livre decolagem 10, abre 3153. Cidel Diner 970, again taxi center, frequency 125.45, over. 125.45, thank you, appreciate your help, pull up. American 980 approaching Alpha Golf November Beacon, Alagoinhas. Clear to 5,000 feet, American 980. American 980, clear to descend and maintain 5,000 feet. Então, 6570, decola autonomia, sob controle no 208. 208, obrigado, muito bom dia a todos aí, 6570. Controle Salvador, muito bom dia a todos, 6570, decolou, passa 2,5, subindo 350 na PUC, Carcaju. Absa 6570, controle, contato radar. Contato radar, absa 6570. Hotel Go American 980, can you see the speed up? That's American 980. Yes, sir, can we keep our speed up below 10? Clear, American 980, number 1 for approach. Federal 9970, chame Recife 12545 e alterna 12685. Recife 5514, chame agora o centro Recife, frequência 12545 e alterna 12685. Paulo, Sun 3, Zona 103, Senado, pronto para táxi, Sotera, Campinas. 3 horas e 30 de autonomia, POB 147. Copiado, Sun 3, Zona 53, táxi aprovado via pátio, Índia, da ponto de espera pistão 0, ajuste agora 1013, ajuste padrão. No ponto de espera pistão 0, chame torre frequência 118, decimal 95, 3153, tem um bom voo. Pátio, Índia, ponto de espera 11895, Sun 3, Zona 53, obrigado, bom trabalho. Lima Tango, bom dia, prossiga. Pátio 4, com fins 1 a centena, afirma-se, escute a informação Índia, e só um minuto para cópia, Eco Lima Tango. 12685. 2545, 2085, obrigado, muito bom dia a todos, obrigado, também a 5 American 980 cleared final RLS approach down to 2000, QNH 1013, reporting on localizer. Lima Tango pronto para cópia. Eco Lima Tango autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 17, primeira curva à direita, subida Coral, nível de voo 100, controle Salvador opera em 120.8, torre 118.195, transponder 5472, Eco Lima Tango. Sigo 472, cotejamento correto, Eco Lima Tango, confirme que eu abri autonomia e alternativa. Copiando Eco Lima Tango para acionamento táxi e decolagem no pátio 4, chame torre frequência 118.95, senhor, tenha um bom voo. Lima Tango, Livre Acionar, São Bernardo Táxi. Torre Salvador, Cora de Alvão, dia está 3153, ponto espera 10 para 1. São 3153, bom dia, linha decola pistão no 0, vento 050 graus, 049. A linha decola no 0, está 3153. Prossiga. Seda Coral, esse Lima Tango. American 980 turning in on Duna. Roger, American 980, complete final contact tower and 118.95. Have a nice day. 118.95, American 980, good day. Salvador Tower, American 980 is Duna, localizer inbound. American 980, continue approach to Parkland in Jared Allen, Latin. Canadian 013. Bom dia, TAM 3153, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, o TAM 3153, solicita pro direto Leda. Autorizado, Leda. Autorizado, Leda, TAM 3153. winds 080 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, American 980. Aqui no Natal, autorizado o táxi até a Oscar, abaixo para ingresso. American 980, grounded 31, ticket 2i, ground frequency 121.9. Exit right, ground 121.9, American 980. Salvador ground, American 980, clear the active runway for parking position 11. American 980, cleared via Alpha, hold short of taxi Juliet. Hold short of Juliet, American 980. 3153, chame Recife, 1251 e alterna 13325. 251-3325, 3113, grato, um bom dia. Aprovado 310, o senhor está pronto para cópia? Está indo e pronto para cópia, 9911. Total 9911, autorizado para Sierra Brava Foxtrot Zulu, na Atura Zulu 19, nível de voo 310. Vistem os 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti. Controle Salvador Pérez 1-20.8, transponder 5477, total 9919. 9919, autorizado nível 310 para Sierra Bravo Fox Zulu, via Upezulu 19. Decolada cabeceira 10, curva esquerda, saída Momo Frotin. Controle 208, transponder 5477. 5477, copejamento correto, total 9919. Pátio 3, chame pronto para o pushback, funcionamento. Chamará para funcionamento 99. Para o TAC, o Rio 59 com 2 a bordo, com linha de 4 e 6, alternando Salvador. Copiado, Rio 5973, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão, chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão 0, torre frequência 1-18.95, senhor, tenha um bom voo. Obrigado, bom dia. 295 para decolagem, 5973. American 980, observe the Boeing of Rio, taxiing now to holding point 410. At its rear, you're clear to enter Juliet to stand 11, American 980. American 980, traffic inside, and understanding approach. Colimatão autorizado, ANN, decola pistão no 7, vento 040 graus, 079. Digo para a decolagem, primeiro curva direita, olá, Colimatão. Salvador, ouviu 5973, próximo a 0 pronto. 5973, autorizado em linha e decolagem são no 0, vento 060 graus, 059. Autorizado em linha e decolagem, 5973. Aclimatamos, decolador 36, controle 120.8. 208, grato, aclimatamos. 5973, controle de Salvador, bom dia, papai Romário, aclimatamos, decolou direita, coral. Bom dia. Eco Lima Tango, contato radar, vou para uma centena, autorizado direto do coral. Uma centena direto do coral, Eco Lima Tango. 5973, decola 238, controle 120, decimal 8. 208 é a volta, obrigado. Holy Hill 5973, decolou, cruzou 1500. Bom dia, Rio 5973, contato radar, saída pública, suba para 370. Possível, Rio 5973, vai curvar à esquerda devido à formação possível, a 2000 pés, vai voar na proa 80. Está livre, possível, após desvio e prodigiamo. Após desvio, já, Vicente. Dia Xané 6225, identifique chegada bom, que desce para 4000 pés, ajuste no 013. Bom dia, Gono 922, identifique chegada mar e desça para 050. Sigma 73, tra para a posição, chamo. A informação, tem o CB bem na proa do alinhamento da pista, possível? Muito obrigado pela informação, eu avisaria a torre, Rio 5973. Ok. O 5973 vai ter um pequeno desvio à direita, vai entrar a formação. 7, está livre de desvio, Rio 5973.